partir de agora, Câmara Aberta. Bom dia, eu sou Alfredo Lopes. Eu sou o Beto Rosenberg e hoje é quinta-feira, 9 de novembro de 2006. Começa agora o Câmara Aberta e estes são os destaques da edição de hoje. Ex-ministros da Saúde do governo Lula negam envolvimento com a máfia das ambulâncias. Plenário aprova aumento de 5% para aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo. Problemas do controle de tráfego aéreo serão debatidos na Comissão de Defesa do Consumidor. Senado aprova a lei das microempresas, mas Câmara ainda terá que analisar mudanças no projeto. Bom dia, Beto Rosenberg. Muito bom dia, Alfredo Lopes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Hoje com um pouquinho menos de tempo nublado, de tempo feio, sem chuva, pelo menos forte. É, vamos ver se o dia fica mais bonito, exato, né? Exato. Tudo bem? Tudo bom, Beto. E olha, Beto, a mudança no quadro político lá nos Estados Unidos é destaque na imprensa no mundo inteiro hoje, viu? É verdade. O Partido Democrata lá conseguiu, por uma cadeira, assegurar a maioria no Senado. E esse resultado foi divulgado ontem à noite, final da noite de ontem. O último estado a obter o resultado da disputa foi o estado da Virgínia, onde o democrata Jim Webb derrotava o republicano George Allen por uma margem mínima de vantagem, cerca de 7 mil votos. É, isso não foi só no Senado não, né? Com maioria também entre os deputados, o Partido Democrata vai ter o controle do Congresso dos Estados Unidos. Pela primeira vez em 12 anos isso acontece, os democratas vão ter o controle do Congresso, até porque, por tradição lá, os eleitores republicanos vão muito mais às urnas do que os eleitores democratas, e lá, como se sabe, o voto não é obrigatório. Lá não é. Pois é, e as razões dessa mudança lá nos Estados Unidos, segundo algumas pesquisas de boca de urna realizadas no dia da eleição, apontam que os principais motivos são a guerra no Iraque e também razões éticas, né, problemas de corrupção denunciados entre os republicanos, no Congresso, entre os deputados e senadores republicanos, uhum, e também no governo executivo, governo do presidente George W. Bush. Essas são as principais razões que levaram os americanos aí a optarem por uma mudança. Mudança no Congresso inteiro, né? Nas duas casas. E também uma novidade por lá, as mulheres ganham mais poder, né? Nessas últimas eleições americanas. É verdade. A deputada Nancy Pelosi, que aparece aí na capa de alguns jornais daqui do Brasil hoje, deve presidir a Câmara dos Deputados americana. E a ex-primeira-dama Hillary Clinton, senadora reeleita, é cotada para presidir o Senado. Incrível isso, né? A gente fica pensando em estar na pele do Bush, né? Perde o controle e tem duas mulheres. Duas mulheres democratas. Uma já é difícil, imagina duas. Não, três, né? Ainda tem a esposa dele. Não, é brincadeira. Bom. Pois é, esse assunto é destaque nas manchetes dos principais jornais aqui no Brasil também. Vamos conferir. Manchetes dos jornais. A gente começa pelo Correio Brasiliense, que traz uma manchete até fazendo uma brincadeira com a situação do presidente americano George W. Bush. A manchete diz: "She encolheram Bush". Né? E no texto que segue logo abaixo essa manchete diz: "O homem mais poderoso do mundo sofreu uma derrota histórica nas eleições para o Congresso, uma espécie de referendo sobre os dois primeiros anos do segundo mandato de George W. Bush. Os aliados do presidente foram massacrados pela oposição. Depois de 12 anos, o Partido Democrata recuperou a maioria na Câmara dos Deputados e conseguiu reequilibrar as forças no Senado. Foi uma paulada", reconheceu Bush. "O recado das urnas é inequívoco. Os americanos estão insatisfeitos com a administração republicana, principalmente por causa da desastrada intervenção no Iraque. Com a perda de poder no Legislativo, o presidente terá muitas dificuldades pela frente nos dois últimos anos de governo. O desfecho, em 2008, poderá ser inusitado: a eleição de uma mulher para a presidência dos Estados Unidos. A senadora democrata Hillary Clinton desponta como uma forte candidata. É isso aí que a gente estava acabando de falar, da força das mulheres por lá, e já estão cotando a Hillary Clinton até para presidir o país daqui a 2 anos. É, e na foto, né, junto com essa Xi, encolheram Bush, o corpo, a silhueta do George Bush, desculpa, é recortada, né? E ele com a cabeça baixa, e essa silhueta recortada foi tirada de uma foto onde outros... É a mesma foto que está em outros jornais, o Bush andando com a cabeça baixa depois dessa derrota. Ainda tem um outro destaque do Correio, que aposentaram Rumsfeld, né? Isso. É, diz que logo após confirmado o fiasco de Bush nas eleições, né, nas eleições parlamentares, a primeira baixa foi o secretário de defesa Donald Rumsfeld, que ele pediu demissão, ele que foi um dos principais artífices da guerra no Iraque, né? Ele é o secretário de defesa norte-americano. E o Correio traz uma outra manchete, as últimas palavras dos pilotos do voo 1907. Mas está na página 14 do Correio, o Correio espertamente não dá nenhuma linha sobre o assunto, e na internet só sendo assinante, então só nas folhas, no correio impresso, ou então sendo assinante do correio web, que se consegue ler ter as acesso, últimas, né, palavras dos pilotos do voo 1907. Depois do Correio, vamos ao Jornal de Brasília, que traz na capa um problema aí que afetou os moradores de condomínios de todo o Distrito Federal. Vans voltam a circular no DF. Liminar da Justiça reconhece transtorno causado aos usuários. Só isso de texto na capa do Jornal de Brasília, que também dá destaque ao assunto aqui da Câmara dos Deputados. Câmara aprova 5% para aposentados e traz na foto, nas duas fotos, né? Na primeira foto, moradores de Ceilândia reclamam de um ginásio abandonado há 2 anos, lá na Ceilândia, cheio d'água o ginásio, e abandonado realmente. E na outra foto, um destaque para o Catetinho, que completa amanhã 50 anos, às margens do quilômetro zero da BR-040, O Catetinho, o primeiro Palácio Presidencial de Brasília, foi construído em 10 dias. Dá o destaque o Jornal de Brasília. Certo. Vamos seguir agora, então, para o Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. Manchete principal, Brasil tem menos pobres. Bom, na manchete principal do JB, Brasil tem menos pobres, e diz o seguinte, avanço, pesquisa econômica das Nações Unidas atesta melhora na distribuição de renda do país. Apenas isso de texto do JB sobre essa manchete principal. Mas o JB traz na foto uma família com uma senhora, um senhor, duas crianças, fazendo as portas de um carro como o escudo, né? Aí a legenda diz o seguinte, surpreendida pelo tiroteio entre traficantes da favela do Taquaral e policiais da CORE, em Senador Camará, que é um bairro no Rio, família transforma a porta do carro em escudo. Ao lado do carro deles, um carro de choque, né, desses carros da polícia, um caminhão, batalhão de choque, e o tiro rolando ali, e essa família atrás das portas do carro, do lado de fora do carro, atrás das portas. Típica situação que as pessoas tentam sair do carro para correr e os tiros começam a pipocar e as pessoas se encolhem ali, né, para se proteger dos tiros. Lamentável essa foto aí, mas é a foto de destaque do JB de hoje. Pois é. Vamos agora para o jornal O Globo, que também destaca o resultado das eleições parlamentares nos Estados Unidos. Manchete diz, ação de Bush no Iraque é reprovada e Rumsfeld cai. O texto do Globo diz o seguinte, democratas obtêm vitória histórica e voltam a controlar a Câmara após 12 anos. Após sofrer uma derrota histórica na Câmara dos Representantes, que volta a ser controlada pelos democratas depois de 12 anos, o presidente George W. Bush afastou do governo um dos principais artífices da guerra do Iraque, o secretário de defesa Donald Rumsfeld. Bush reconheceu que o resultado da eleição traduz a frustração dos americanos com as ações no Iraque. Eu também estou frustrado, gostaria que isso tivesse sido resolvido rapidamente. Além de recuperar no mínimo 29 assentos na Câmara, os democratas conseguiram tomar 6 governos estaduais dos republicanos. O controle do Senado está indefinido, mas não está, né? Na capa do Globo, a capa fechada antes dessa definição, diz que está indefinido por uma cadeira, mas não está. Os democratas também conseguiram a maioria, né? Por uma cadeira lá. E o Globo não foi atualizado a tempo. Na foto, o presidente Bush caminhando atrás do novo secretário de defesa, Robert Gates, e é seguido por Rumsfeld. Derrota e queda, diz a legenda da foto. E logo abaixo, o presidente americano derrotado nas urnas, eu também estou frustrado, disse ele sobre o Iraque. E o Globo dá uma sequência de 5 fotos do Bush com caras e bocas de muito chateado. São 5 fotos, uma um pouco maior e 4 fotos menores. As caras do Bush durante a entrevista coletiva que ele concedeu após a derrota. Pois é, esse assunto também é destaque na capa do Estado de São Paulo. O Estadão traz na manchete: Bush é derrotado e Rumsfeld cai. No texto, democratas conseguem maioria na Câmara e no Senado e agora tem 28 dos 50 governadores. O Estadão destaca ainda: a vitória do Partido Democrata na eleição de terça-feira causou ontem a primeira vítima no gabinete do presidente George W. Bush. Pressionado pelo descontentamento dos americanos com a guerra no Iraque, o secretário de Defesa e um dos principais estrategistas do conflito, Donald Rumsfeld, renunciou e teve a demissão confirmada pouco depois por Bush. Para substituí-lo, o presidente designou Robert Gates, que dirigiu a Agência Central de Inteligência, a CIA, entre 1991 e 1993, durante o governo do pai de George W. Bush, o ex-presidente George Bush. Na Folha de São Paulo, caos no Iraque derrota Bush. Secretário de Defesa renuncia. Muito bem. Mais um destaque aí para esse problema. Problema não, é problema para o George Bush, né? Nos Estados Unidos. E a Folha traz na capa mais ou menos um texto semelhante ao Estadão, também o Globo. A vitória democrata nas eleições dos Estados Unidos derrubou o secretário da Defesa Donald Rumsfeld, arquiteto da guerra do Iraque. Cada um chamou de um nome, né? Engraçado, cada jornal. Um chamou de arquiteto, outro estrategista. E outro artífice. Dois chamaram de artífice. Artífice foi mais bem votado nos jornais. 2-1. Quase 3 mil americanos já morreram no conflito, que beira uma guerra civil. Os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes, deputados federais, por lá, pela primeira vez desde 1994, e ainda devem ganhar no Senado. Na foto da Folha, essa foto que o Correio Brasiliense recortou a silhueta do Bush, né, saindo da sala da coletiva, mas na foto mostra alguns assessores atrás, pessoal de cabeça baixa e tal. Bush deixa o salão em que concedeu entrevista coletiva na Casa Branca. É a legenda da foto da Folha de São Paulo, capa desta quinta-feira. Muito bem, seguindo, vamos para o jornal Valor Econômico, que destaca: os estados do sul começam lentamente a sair da crise. A manchete é: estados do sul começam a sair da crise. Os estados superam uma crise que assola suas economias há mais de um ano. Nos meses de agosto e setembro, diferentes indicadores econômicos começaram a reverter o sinal negativo que marcou sua evolução ao longo deste ano no Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. E a Gazeta Mercantil traz da capa: captação local rumo a recorde de 130 bilhões de reais. Juro menor deve agregar 20 bilhões de reais em ações, debêntures e fundos de recebíveis até o final do ano. O mercado de capitais brasileiro nunca esteve tão aquecido e a tendência parece longe do fim. As ofertas de renda fixa e variável, já registradas e ainda em análise na Comissão de Valores Mobiliários, já passaram os 111 bilhões de reais no ano até 31 de outubro. Esse é o destaque de capa da Gazeta Mercantil desta quinta-feira. A seguir, no Câmara Aberta, a Câmara aprova aumento de 5% para aposentadorias e pensões. Esse é o nosso assunto. Estamos apresentando Câmara Aberta. Todo domingo, 9 da manhã, Câmara é História. A evolução da vida política brasileira com a apresentação de documentos sonoros das últimas décadas que contam a história recente do país. Câmara é História. Domingo, 9 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Eduardo Tramarim. Cara, o orçamento do Brasil tem um monte de contas, rubricas, sei lá. Abrange 26 estados da federação mais o Distrito Federal. Agora me diz, como é que a gente vai acompanhar? Vai fiscalizar? Como é que eu vou saber, por exemplo, quanto que a prefeitura aqui do município recebeu do orçamento este mês? Você tem internet em casa? No trabalho. Entra no endereço www.câmara.gov.br/orçamento, informa o estado, o nome do nosso município, abre o relatório, consulta na tela ou imprime. O que que tem nesse relatório? Tem quanto dinheiro nossa prefeitura recebeu de recursos do orçamento federal, detalhe o valor de cada item na área de educação, saúde, etc. Isso mês por mês. E para ter esse relatório, é só entrar na internet e informar o município? É. Mas simples assim? É. Que coisa, né? Pois é. Garanta que os recursos do seu município sejam bem empregados. Acesse www.câmara.gov.br/orçamento e fique de olho no que é seu. Orçamento Brasil. Funciona melhor com você junto. Estamos apresentando Câmara Aberta. O plenário da Câmara tem sessão extraordinária marcada para logo mais às 9 horas para concluir a votação da medida provisória que reajusta as aposentadorias e pensões maiores que um salário mínimo. Ontem à noite foi aprovado o aumento de 5,01% proposto pelo governo. Acompanhe na matéria de Idelene Macedo. O reajuste dos aposentados provocou muito debate nesta quarta-feira. O governo propôs índice de 5,01% para quem recebe benefício acima de um salário mínimo. A oposição, por outro lado, insistiu no percentual de 16,67%. Para o vice-líder do PFL, Paulderney Avelino, a oposição defende o reajuste maior por uma questão de justiça. Segundo Avelino, a oposição não vai obstruir a votação das demais 7 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário. O que for bom para o país, nós entendemos que nós devemos e vamos votar a favor. O que não for, vamos continuar votando contra, sem fazer obstrução. Líder do PT, Henrique Fontana, defende a desobstrução da pauta para que projetos importantes sejam votados. É muito importante nós abrirmos a pauta da Câmara para poder votar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e para poder votar o Fundo de Educação Básica em tempo de regulamentar estas duas leis para que entrem em vigor a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Outra matéria aprovada nesta quarta-feira foi a medida provisória que permite o pagamento em reais de produtos adquiridos em free shops de aeroportos brasileiros. Também fica dispensado o uso de formulários para operações de compra e venda em moeda estrangeira para valores de até $3.000 ou cerca de R$6.500. A MP315 também flexibiliza as regras de cobertura cambial. Com isso, os exportadores poderão manter no exterior 30% do valor das transações. A ideia da proposta é desburocratizar a vida das empresas exportadoras. O dinheiro mantido fora do país poderá ser aplicado em investimentos ou pagamento de dívidas. A verba só não poderá ser utilizada para empréstimos. A proposta foi aprovada com texto integral apresentado pelo governo e segue para análise no Senado. Idelene Macedo para a Rádio Câmara. CPMI. Dois ex-ministros da Saúde do governo Lula foram ouvidos ontem na CPMI das sanguessugas. Eles negaram o envolvimento com a máfia das ambulâncias. Humberto Costa, do PT, e Saraiva Felipe, do PMDB, prestaram depoimento nesta quarta-feira à CPMI das sanguessugas. Costa ocupou o Ministério da Saúde entre janeiro de 2003 e julho de 2005, período de forte atuação do esquema de compra superfaturada de ambulâncias a partir de emendas parlamentares ao Orçamento da União. No entanto, o ex-ministro garantiu que só tomou conhecimento das fraudes no fim de 2004, a partir de um alerta da Controladoria Geral da União. Humberto Costa disse ter adotado medidas operacionais de controle nos convênios dos ministérios com as prefeituras beneficiadas pelas emendas. O ex-ministro admitiu que teve um contato não previsto com o chefe da máfia das ambulâncias, Luiz Antônio Vedoim, em 2003, durante encontro com o ex-deputado federal, Benedito Domingos. Eu não sabia que era o senhor Vedoim que estaria lá. Eu, na verdade, tive uma audiência solicitada para o ex-vice-governador do Distrito Federal e alguém que foi deputado federal comigo. Então, o senhor Vedoim veio acompanhando ele, eu não sabia que ele ia estar lá presente. E mesmo se ele tivesse pedido, possivelmente poderia ter atendido, porque não há nenhum problema de um ministro receber uma empresa desde que isso seja de forma transparente. Humberto Costa afirmou que durante o encontro, Vedoim teria discutido apenas o acerto de restos a pagar de alguns convênios. O ex-ministro se queixou de uma suposta campanha de denúncias contra ele e pediu que o relatório final da CPMI repare o que chamou de injustiça pelo uso indevido de seu nome. A CPMI ainda ouviu o deputado Saraiva Felipe, do PMDB Mineiro, que foi ministro da Saúde entre julho de 2005 e março deste ano. Foi durante sua gestão que Maria da Penha Lino começou a trabalhar no ministério. Ela é apontada como o elo entre a máfia das ambulâncias e o Executivo Federal. Saraiva Felipe explicou que a nomeação de Maria da Penha atendeu a um apelo de políticos do PMDB e lembrou que a própria ex-servidora o inocentou nos depoimentos que prestou à polícia e à Justiça Federal. O episódio é encerrado. Tanto os envolvidos principais como os Vedoins da Maria da Penha disseram o tempo todo que não me conheciam como deputado, não me conheceram como ministro, que eu não sabia dessa questão da máfia das ambulâncias. O relator da CPMI, senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, reconheceu que a comissão já investigou Saraiva Felipe como deputado e ministro e não encontrou provas nem indícios contra ele. Já quanto à situação de Humberto Costa, o relator disse que ainda vai aprofundar a investigação. Quanto à participação do ex-ministro Saraiva Felipe no meu relatório final, ele não consta e não figura como alguém que tivesse praticado qualquer ato indecoroso. Eu até diria assim que seria uma presença dispensável. Mas o ministro Humberto Costa, inclusive, desejava comparecer para esclarecer. Agora vamos confrontar com todos os elementos disponíveis para ver até onde há alguma responsabilidade. A CPMI marcou uma reunião administrativa para a próxima terça-feira à tarde, quando deverá ser votada uma série de requerimentos. José Carlos Oliveira, para a Rádio Câmara. Além de Humberto Costa e Saraiva Felipe, ouvidos ontem, a CPMI já havia tomado, na terça-feira, o depoimento de Barjas Negre, que foi o último ministro da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso. O ex-ministro José Serra, do PSDB, também foi convidado, mas não compareceu por causa de compromissos nos Estados Unidos. A intenção da CPMI é investigar a atuação da máfia das ambulâncias no Poder Executivo Federal. E o Conselho de Ética ouviu nesta quarta-feira o primeiro deputado dos 67 acusados que respondem a processo sob acusação de envolvimento com a máfia das ambulâncias. Confira a reportagem de Eduardo Tramarim. João Correia, deputado pelo PMDB do Acre, prestou depoimento disposto a mostrar que a segurança apresentada no dia anterior pelo acusador Luiz Antônio Vedoim não passou de uma farsa. Vedoim afirmou que o deputado recebeu em seu gabinete R$12 mil, referentes à parte do valor da emenda ao orçamento de sua autoria, vencida em licitação municipal por empresa do esquema. Em sua defesa, João Correia disse que faltam provas às acusações de Vedoim e que este se recusou a assinar o termo de compromisso como testemunha porque mente. O senhor Vedoim se recusou a assinar um documento dizendo que ia falar a verdade, então isso já denota a sua má fé. Eu quero dizer, quero reafirmar que ele não esteve em momento algum em meu gabinete no mês de janeiro de 2006. O deputado argumentou que suas emendas ao orçamento da União em 2004 foram destinadas às prefeituras de Acrelândia, Bujari e Plácido de Castro, todas administradas por adversários políticos no Acre. Fato que, segundo ele, tornaria inviável firmar acordos para obter comissões. O parlamentar procurou ainda ligar a acusação de que se diz vítima à perseguição política de opositores em seu estado. Correia disse ainda não ser o interlocutor das ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Federal entre Darcy Vedoim e o ex-deputado Ronivon Santiago. Ele admitiu ter relações de longa data com o ex-deputado, mas alegou que as citações ao seu nome são feitas por terceiros, sem provas de sua participação. A convocação como testemunha do ex-deputado Ronivon Santiago foi sugerida ao relator do caso, o deputado Anselmo, do PT de Rondônia, que agora avalia se fará o convite ao ex-parlamentar para depor. João Correia espera agora ver seu processo julgado no Conselho até o final do ano. Eu perdi a eleição, fiquei na segunda suplência e gostaria muito de voltar para minha sala de aula com a minha honra intacta. O primeiro relatório do caso da máfia das ambulâncias pode ficar pronto em 3 semanas, acredita o relator. Eduardo Tramarim para a Rádio Câmara. A participação da sociedade no controle dos gastos públicos é assunto do nosso próximo bloco. Durante a entrevista, voltamos já. Você está ouvindo Câmara Aberta. Política, economia, trabalho, meio ambiente, agricultura. Em debate, os temas que interessam à opinião pública, as propostas em foco e a divergência de ideias. Pinga Fogo. Todas as quintas, às 8h30 da manhã. Brasil Diverso é o programa de entrevistas que aprofunda temas da política, economia e desenvolvimento nacional. Toda semana, um convidado divide sua opinião sobre o cotidiano do país. Brasil Diverso, toda segunda-feira, traz a visão de quem trabalha sobre os temas que o país debate. Brasil Diverso, segundas, às 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Estamos apresentando Câmara Aberta. Entrevista. Bom, a partir de agora, o cidadão brasileiro, né, passa a contar com um novo instrumento na internet que vai facilitar o entendimento de um assunto considerado difícil, enjoado de se entender, o orçamento. Foi lançado nessa quarta-feira, ontem, aqui na Câmara dos Deputados, o portal Orçamento Brasil. A página vai divulgar detalhes sobre a elaboração e execução do orçamento da União. A ideia é dar mais transparência ao processo orçamentário e garantir a aplicação dos recursos. O portal foi estruturado para atender todos os tipos de público, né? E por isso foi dividido em quatro áreas. Uma direcionada ao cidadão, que não tem conhecimento específico do orçamento, outra voltada para os estados e municípios, com pesquisas direcionadas aí sobre as transferências de recursos, uma área para os técnicos, com o conteúdo da Comissão Mista de Orçamento, e um espaço para fiscalização e controle. Quem quiser acessar o portal, né, é só entrar no nosso endereço eletrônico, é o endereço eletrônico da Câmara dos Deputados, mas no caso com uma diferençazinha, o www. Leva um número 2 logo depois. Anote aí, www.câmara.gov.br/Orçamento Brasil. Só que o orçamento sem ser cedilha, fica Orçamento Brasil, tudo junto. E para falar sobre esse portal, nosso convidado é o diretor da consultoria de orçamento daqui da Câmara, Wagner Prima. Muito bom dia, Wagner. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Wagner. A primeira pergunta é a seguinte, né? A linguagem orçamentária sempre foi, como a gente já citou aí na abertura da entrevista, sempre foi muito técnica e de difícil entendimento para a pessoa mais leiga, né? Com esse portal, o cidadão vai passar a entender melhor de orçamento? Dá para entender melhor de orçamento, Wagner? Realmente dá. Foi um trabalho feito conjuntamente com a Secretaria de Comunicação e com a PROS, com o Senindo da Câmara, onde o interesse foi realmente trazer o tema para entendimento do cidadão. Por isso que teve que se unir essa série de pessoas, essa série de áreas da Câmara para fazer esse trabalho, porque nós da área, a gente está muito envolvido com os termos usados normalmente e não conseguiríamos fazer esse trabalho de trazer para uma linguagem normal, uma linguagem do cidadão comum. Então, no portal, quer dizer, nesse endereço, o cidadão comum vai conseguir entender... Como é que ele consegue entender a linguagem do portal? Foi criado alguma coisa especial no portal para que o público comum entenda dessa linguagem de orçamento, Wagner? Sim. No portal tem uma área específica para o cidadão, e nessa área... para o cidadão que não entende, que não conhece o orçamento, e nessa área específica, ele tem vários instrumentos que vão facilitar ele começar a entender o orçamento, inclusive a fiscalizar. Então, ali nós temos cartilhas, nós temos um curso ali, tem várias mídias, tem uma radionovela, tem vídeos, tem tem um esquema de como funciona o orçamento, desde o início até o final, quais são todas as etapas. Então, foi feito numa linguagem muito simples e foi feito de forma que fica fácil dele entender. A partir do momento em que ele começa a entender, ele vai começar a ter acesso e vai começar a ver as coisas mais complexas também, mas que também foram feitas de uma forma mais fácil de ser acessada e de ser entendida. E justamente com essa maneira mais fácil de acessar e de entender, o cidadão pode encontrar alguma irregularidade, por exemplo, na aplicação de recursos do seu município, lá na ponta da linha, lá no interior, e ele pode encontrar essa irregularidade. Como é que ele pode fazer uma denúncia se ele encontrar essa irregularidade? O próprio portal dá acesso para que ele denuncie, ou Wagner? Hoje no portal a gente não tem uma área específica para denúncia, mas ele pode fazer essa denúncia, pode encaminhar para cá, pode para a Câmara, pode encaminhar para o TCU, ou a forma ideal e mais rápida dele agir é junto com ao Ministério Público na sua cidade, que o Ministério Público na cidade dele começa a agir imediatamente. É interessante, porque a partir do momento que ele começa a entender, ele pode descobrir, e não descobrir, mas pode visualizar uma irregularidade e com isso denunciar. No próprio portal da Câmara dos Deputados tem também, no mínimo, 513 e-mails que você pode também começar a acessar, né? E dos próprios deputados, quer dizer, tudo isso faz parte do exercício da cidadania. Agora, o Wagner Primo, diretor da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. Uma curiosidadezinha, como é que surgiu a ideia de criar esse site? Bom, inicialmente nós tínhamos dois sites separados, o site da Consultoria de Orçamento e o site da Câmara. E todo o conteúdo de orçamento que a gente tinha, ele estava picado, ele estava todo separado. Então, as pessoas queriam acessar alguma coisa, procuravam uma coisa num site ou no outro e acabava, muitas vezes, não achando, porque quando ela procurava num, estava no outro. Além disso, esse ano teve o que acelerou o processo foi que esse ano, esse era um trabalho que a gente estava fazendo há mais tempo, esse ano a comissão mista, o seu presidente, o Gilmar Machado, pediu que fosse acelerado uma série de serviços, fossem feitos trabalhos de vídeo, uma série de mídias para que ajudasse o cidadão a entender o orçamento. Com isso, o trabalho do portal foi acelerado e a gente conseguiu realizá-lo, acho que tem tempo recorde do momento que nós começamos a trabalhar com isso. Bom, Wagner, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui sobre esse novo site disponibilizado aí pela Câmara, sobre o orçamento, eu queria falar sobre os órgãos que fiscalizam o orçamento da União. Quer dizer, saindo um pouco do site, quais são os órgãos que fiscalizam? Não é só o cidadão comum que vai fiscalizar, né? Como é que funciona isso, Wagner? A fiscalização ela é feita basicamente pelo Tribunal de Contas da União. Internamente, no Executivo, a Controladoria Geral da União também faz essa fiscalização de todo o controle. E o Tribunal de Contas da União, que faz o controle externo, ele faz esse controle, o Tribunal, como um órgão assessor da Câmara e do Senado. Porque essa fiscalização ela é competência do Poder Legislativo fiscalizar o que o Poder Executivo está fazendo. E o órgão que faz esse tipo de serviço é o Tribunal de Contas. Hoje, no país, nós temos os Ministérios Públicos também atuando muito fortemente nessa área de verificar os gastos públicos, de verificar a utilização dos recursos públicos. Bom, além disso, nós temos no país, em geral, uma série de entidades, de ONGs, que trabalham especificamente nessa área de verificar como é que está sendo feito os gastos públicos. Legal. Wagner Primo, diretor da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Aberta. Um bom dia para você. Bom dia. Bom, lembrando ao ouvinte da Rádio Câmara, que teve a curiosidade aí de acessar esse portal, anote o endereço mais uma vez, www.2.câmara.gov.br/orçamento-brasil, só que sem o cedilha, orçamento. Brasil, tudo junto. Tá bom? Esse é o novo site da Câmara que explica de uma maneira muito mais simples como funciona a Comissão Mista de Orçamento, o orçamento, do início até a sua aplicação lá na ponta da linha, nos municípios. Pois é, Beto, e continuando a falar desse assunto, além da fiscalização do orçamento, a Câmara e o Senado decidiram também colocar o cidadão para participar da elaboração da peça orçamentária. A Comissão Mista de Orçamento tem realizado seminários nesta semana e ontem, aqui em Brasília, foi realizado o terceiro dos cinco seminários regionais sobre o projeto da lei orçamentária de 2007. Vamos saber como foi esse seminário na matéria de Ana Raquel Macedo. Organizado para ouvir sugestões da sociedade civil organizada dos três estados do Centro-Oeste, além do Distrito Federal, o debate abordou os mais diferentes temas, desde a questão do aumento para o funcionalismo público até a discussão sobre os recursos previstos para assentamentos agrários, universidades, programas voltados à questão de gênero e às crianças. Estão previstos cerca de 14 bilhões e 200 milhões de reais para a região Centro-Oeste no orçamento de 2007. Participante do evento, a secretária executiva do Fórum Brasil do Orçamento, Eliana Magalhães Graça, defendeu também mudanças nas prioridades da peça orçamentária. Na avaliação da técnica, o Brasil deve privilegiar na lei as políticas sociais e não o ajuste fiscal, com ênfase no pagamento de juros e encargos da dívida pública. Na proposta enviada pelo governo para o orçamento de 2007, mantém-se um índice de 4,25% do produto interno bruto para o superávit primário, que é a economia feita para o pagamento da dívida. É uma dívida que cresce cada vez mais e é o gasto público que mais cresce, é o gasto com a dívida. Então, nós temos um país, o Brasil, um país, um dos campeões da desigualdade, né? Também está ficando aí para trás na questão do crescimento, do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, com todos esses problemas, ele não tem equacionado devidamente essa questão da dívida pública, na medida que não restam recursos para estar oferecendo melhores serviços à população. Eliana Graça reclama, por exemplo, da diminuição dos recursos previstos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET. Para 2007, o governo planeja gastar pouco mais de 366 milhões de reais com o programa, enquanto no orçamento de 2006 foram destinados mais de 375 milhões de reais para a área. O presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, José Fernando da Silva, também considera preocupante o baixo volume de recursos previstos para o atendimento de jovens em conflito com a lei. O Conselho apresentou uma emenda para destinar mais 107 milhões de reais ao programa, que na previsão do governo está com apenas 17 milhões de reais. No encontro, representantes da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal reclamaram que a categoria, que representa 70% dos servidores do Executivo, precisaria de um orçamento de quase 15 bilhões de reais. A proposta orçamentária, no entanto, prevê somente 11 bilhões e 700 milhões de reais para os servidores dos três poderes. Ana Raquel Macedo para a Rádio Câmara. O seminário de hoje acontece em Manaus para ouvir as sugestões da população da região norte. Amanhã, o encontro será voltado para a região nordeste, em Recife. E ficou para a semana que vem a votação do relatório preliminar ao projeto de lei do orçamento de 2007. A nova reunião da Comissão Mista de Orçamento está marcada para segunda-feira à noite. Muitas discussões sobre a matéria ainda estão pendentes e a votação final, prevista para meados de dezembro, pode atrasar. É o que informa a repórter Marise Lugolo. Durante esta quarta-feira, houve várias negociações para se chegar a acordos sobre alguns pontos relacionados à proposta, entre eles a distribuição das relatorias setoriais entre os partidos, os recursos para a compensação dos estados exportadores e o valor das emendas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, não acredita que esse novo adiamento da votação atrapalhe o cronograma previsto. O cronograma vai ser mantido. É lógico que ia dar uma diferença aí de 2-3 dias, mas é melhor você fazer um bom acordo do que tentar forçar uma votação que depois você vai ter atraso lá na frente. A reunião para votar o relatório preliminar ao projeto de lei orçamentária de 2007 na Comissão Mista de Orçamento estava marcada para amanhã desta quarta-feira. Foi transferida para a noite, mas não pôde ser realizada devido à ordem do dia no plenário da Câmara, que coincidiu o horário. O presidente da comissão, deputado Gilmar Machado, pretende aprovar a proposta até o final de dezembro. Marise Lugolo para a Rádio Câmara. Depois de intervalo aqui no Câmara Aberta, exemplos de cidadãos que lutam para colocar corruptos na linha. Esse aí é o assunto da reportagem especial de hoje. Já, já. Você está ouvindo Câmara Aberta. Música. Você que ligou para o 0800-619-619 já pode conferir suas perguntas e as respostas dos deputados federais na página da Rádio Câmara na internet. É só acessar www.câmara.gov.br. O ouvinte quer saber. 0800-619-619. Confira as perguntas e respostas na internet. Câmara dos Deputados. Um poder mais próximo de você. Investigação, pesquisa, análise dos fatos que são notícia. O repórter especial trata de assuntos importantes para o seu dia a dia. Quinzenalmente, às terças-feiras, 8h30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Alexandre Porto. Estamos apresentando Câmara Aberta. O cidadão que fiscaliza o trabalho do seu governante ajuda a combater a corrupção. Na reportagem especial de hoje, Mônica Montenegro traz exemplos de iniciativas de pessoas comuns que já tiveram bons resultados. Reportagem especial. Tudo começou em 1999, quando um grupo de pessoas nascidas no município paulista de Ribeirão Bonito criou uma associação para restaurar os espaços públicos da cidade, que estavam sujos e abandonados. O primeiro ponto escolhido foi o Morro da Capela, único ponto turístico do local. O morro estava desmoronando, o que levou o grupo a procurar o prefeito para propor uma parceria para a recuperação da área, como lembra a diretora adjunta de combate à corrupção da associação, Lisete Verilo. O prefeito disse que não queria fazer o projeto com a gente, que não era prioridade, se a gente quisesse ajudar ele para a gente pagar asfalto. Nós não fizemos uma ONG para pôr asfalto na cidade, isso é responsabilidade realmente do prefeito, né? Aí refizemos o projeto, quem sabe a gente não fez o projeto direito, pedimos para o pessoal da USP ajudar a gente, voltamos lá e nada do prefeito querer apoiar o nosso projeto. Achamos estranho, se a gente queria fazer o bem para Ribeirão, é esperado que o prefeito também queira o bem da cidade, né? Então, nós não estávamos propondo nada absurdo. E nesse mesmo período, quer dizer, questionando, tentando entender isso, a gente começou a receber umas notas fiscais anônimas dizendo que estava havendo desvio na merenda escolar, que estava havendo desvio na gasolina. Aí nós estávamos com essas notas na mão, né? Tínhamos que decidir o que fazer, o que a gente faz. A ONG não foi formada para isso, para investigar. Mas a gente tinha que decidir se ia fazer isso ou não. E a decisão foi de fazer alguma coisa. Os integrantes da Amarribo entregaram as provas ao promotor da cidade e continuaram a descobrir mais irregularidades. No fim das contas, uma forte mobilização popular conseguiu vencer as resistências dentro da Câmara de Vereadores e o mandato do prefeito foi cassado. A experiência da Amarribo é considerada um exemplo de como a sociedade civil pode acompanhar o uso dos recursos públicos e ter resultados efetivos caso haja irregularidades. Atualmente, a entidade ajuda centenas de associações a se organizarem para identificar casos de corrupção e aprender a fiscalizar o orçamento. Outra iniciativa da sociedade civil foi desenvolvida por um grupo de empresários, líderes sociais, estudantes e jornalistas. A Associação Contas Abertas foi fundada há 11 meses com o objetivo de acompanhar a execução do orçamento e estimular a fiscalização das contas públicas. O presidente da entidade e recém-eleito deputado federal, Augusto Carvalho, conta que o site já teve mais de 2,5 milhões de acessos e explica a importância de o cidadão ter acesso a esse tipo de informação. Esse trabalho de acompanhar, de questionar a qualidade do gasto, né, é muito importante, porque nós temos uma carga tributária muito pesada sobre os assalariados e sobre o setor produtivo, principalmente pequena e média empresa. E o Estado devolve muito pouco e, quando devolve de péssima qualidade, serviço de saúde, de educação, de segurança, não é isso? Por isso que entendemos que a fiscalização, para denunciar e para, ao mesmo tempo, evitar a corrupção, e, ao mesmo tempo, que a gente está evitando o desvio do dinheiro público, esse dinheiro é aquele dinheiro que está faltando exatamente nas áreas essenciais onde o Estado deva estar presente. O endereço eletrônico da Associação Contas Abertas é o www.contasabertas.com.br. O governo federal também trabalha para facilitar a fiscalização do uso do dinheiro público por parte de pessoas que não estão acostumadas a essa tarefa. O programa Olho Vivo no Dinheiro Público, da Controladoria Geral da União, capacita pessoas em todo o país para exercerem esse controle. O secretário-executivo da CGU, Luiz Navarro, comemora o fato de o brasileiro estar cada vez mais interessado em saber como o dinheiro público está sendo aplicado. Há um crescimento bastante elevado de organizações não governamentais que se formam em nível local, municipal, somente para acompanhar a aplicação de recursos públicos. Essa experiência que começou, por exemplo, com a Amarribo, lá em Ribeirão Bonito, hoje já existem mais de 200 ONGs organizadas nesse mesmo modelo. E não são só elas, existem outras que não estão ligadas ao modelo da Amarribo e centenas de outras que também estão atuando na vigilância da aplicação de recursos públicos. Além disso, a gente vê pelas visitas que nós temos ao portal, pelas visitas que tem a outros sites de informação sobre a aplicação de recursos públicos, que há um interesse crescente do cidadão. Isso é que é fundamental, porque realmente isso atrai, inclusive, a atenção da mídia, atrai a preocupação dos governantes, e isso é que eu acho que pode promover a verdadeira transformação. Quem quiser informações sobre o uso de recursos públicos pode acessar o site www.transparência.gov.br. E para fazer denúncias, basta recorrer à Controladoria Geral da União pelo endereço www.cgu.gov.br. O site recebe uma média de 500 denúncias por mês. Mônica Montenegro para a Rádio Câmara. Reportagem especial. Amanhã você acompanha com a gente a quinta e última reportagem da série especial sobre corrupção. Os motivos que provocaram o caos instalado nos aeroportos na semana passada e as suas consequências vão ser debatidos aqui na Câmara. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou nesta quarta-feira a realização de uma audiência pública no dia 22 de novembro para debater as condições de segurança de voo e tráfego aéreo no país. A audiência foi sugerida pelos deputados Ivan Valente, Selma Chons, Dimas Ramalho, Fleury e Sandro Matos. Devem ser ouvidos representantes do Ministério da Defesa, da Infraero, da Agência Nacional de Aviação Civil, das companhias aéreas e de entidades sindicais representativas dos trabalhadores do setor. Ivan Valente, do PSOL Paulista e um dos autores do requerimento, alegou que são constantes as reclamações dos usuários dos principais aeroportos do país sobre segurança de voos e problemas de tráfego, causadores de atrasos. O deputado disse que o requerimento é fruto de uma pressão da sociedade que quer esclarecer o assunto. O requerimento que nós conseguimos aprovar hoje na Comissão de Defesa do Consumidor é uma pressão, né, da sociedade. Eu acho que o Parlamento brasileiro precisa se manifestar rapidamente sobre essa crise da segurança e do tráfego aéreo brasileiro e das condições em que os usuários são tratados nos aeroportos pelas companhias aéreas. Ivan Valente citou como pontos que precisam ser discutidos a crise de atrasos de voos, a colisão do jato Legacy com o Boeing da Gol e os deslizamentos das aeronaves da BRA e da Gol no aeroporto de Congonhas. A crise nos aeroportos do país começou no dia 27 de outubro, quando os controladores de voo implantaram a Operação Padrão, o que limitou o número de pousos e decolagens. Com o tráfego aéreo intenso, a operação acabou resultando em grandes atrasos. Medidas emergenciais adotadas pelo governo federal, como a convocação de novos controladores de voo, fizeram com que já a partir desta terça-feira, os principais aeroportos brasileiros operassem normalmente, segundo informações da Infraero. Paula Bittar para a Rádio Câmara. Representantes do PV, PSOL, PCdoB e PRB reuniram-se nesta quarta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Eles buscam garantias para o pleno exercício da função parlamentar dos representantes de partidos que não atingiram a cláusula de barreira. A regra que limita o funcionamento dos pequenos partidos obriga as legendas a alcançar 5% dos votos válidos para deputado federal em todo o país e 2% em pelo menos 9 estados. Para fugir das limitações impostas pela regra, que já está sendo questionada no STF, pequenos partidos com representação na Câmara estão se fundindo. É o caso do PPS, PMN e PHS. As três legendas vão formar o Partido Mobilização Democrática. A fusão do PRONA e do PL fez surgir o Partido da República. PTB e o PAN também se uniram para superar a cláusula de barreira. As lideranças dos quatro partidos que foram ao STF pediram pressa, né, no julgamento de ação de inconstitucionalidade contra a cláusula de barreira. Mesmo sem garantia de prazo para a realização do julgamento, os parlamentares saíram satisfeitos com a conversa que tiveram com o ministro Marco Aurélio Mello. Uma alternativa em estudo pelo PV, PSOL, PRB e PCdoB, caso a cláusula de barreira não seja derrubada, é a formação de um bloco parlamentar na Câmara, o que garantiria a constituição de uma liderança e a possibilidade de assumir cargos nas comissões e na mesa diretora da casa. Eu acho que a lei está provando o quanto ela engana, porque as fusões que nós estamos assistindo mostram que, em vez de nós fortalecermos o sistema partidário, ideologicamente, programaticamente, nós vimos fusões por conveniência, sem nenhuma unidade ideológica, sem nenhuma discussão programática, sem nenhuma consulta à base, e mais do que isso, feita logo depois da eleição, traindo o voto do eleitor. O sujeito acabou de ser eleito, ele vai para outro partido. Partido que ninguém sabe quem é, que programa é, que ideias defende, que ideologia tem. Este foi o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, falando sobre a possibilidade de fusão de alguns partidos e também sobre a formação do bloco parlamentar para superar a cláusula de barreira aqui na Câmara dos Deputados. Depois do intervalo, o esporte é um dos destaques. No Câmara Aberta, voltamos já. Você está ouvindo Câmara Aberta. O programa 15 Minutos de Cidadania desta sexta-feira vai tratar de um assunto que interessa a todos: o alcoolismo. O vício traz impactos às relações pessoais, familiares, de trabalho e na economia do país. Você vai saber quais são as iniciativas governamentais e da sociedade civil voltadas para quem tem dificuldade de largar o copo. O 15 Minutos de Cidadania vai ao ar nesta sexta-feira, às 8h30 da manhã. Apresentação, Jairo Ribeiro. Água é vida. E vida não se desperdiça. Canos furados e problemas em vasos sanitários são grandes fontes de prejuízos. Mas muitas vezes é difícil descobrir a fonte de desperdício. Para saber se a privada está vazando, é só jogar cinza de cigarro e observar por alguns minutos. O normal é que a cinza fique depositada no fundo do vaso. Caso contrário, é sinal de vazamento. Elimine o problema rapidamente para evitar o desperdício e reduzir os gastos com a conta de água. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Estamos apresentando Câmara Aberta. A Comissão de Segurança Pública aprovou todos os projetos apresentados pelo Senado Federal que compõem o pacote de segurança. Esses projetos foram aprovados pelos senadores após diversos ataques do crime organizado nos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná e principalmente em São Paulo, ataques ocorridos em maio de 2006. Entre as matérias votadas estão a que cria o regime penitenciário de segurança máxima, destinado aos presos envolvidos com organizações criminosas, e a que permite a realização de interrogatórios e audiências judiciais por meio de videoconferência em tempo real. Também foi aprovado o projeto que institui a delação premiada para presos já condenados, permitindo que eles colaborem com investigações policiais ou processos criminais em troca de redução de pena. E o Senado aprovou mudanças ao texto do projeto da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que institui o Super Simples. O Super Simples valerá para todo o país e deverá unificar 9 impostos e contribuições, sendo 6 federais, 1 estadual, 1 municipal e a contribuição para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. A principal alteração é a prorrogação do dia 1º de janeiro para o dia 1º de julho de 2007, do começo da vigência da nova lei. Com as mudanças, o projeto agora volta à Câmara dos Deputados. Conexão Brasil. Nós vamos hoje pegar informações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com Roberto Amaral, repórter da Assembleia, que está conosco na linha. Bom dia, Roberto. Bom dia, Alfredo. Bom dia para Roberto Rosenberg. Belo Horizonte, com manhã de céu parcialmente nublado, a temperatura 23 graus. Debates sobre o orçamento federal e estadual foram assuntos de destaque esta semana aqui na Assembleia Legislativa de Minas. Nessa quarta-feira, a Lei Orçamentária do Estado e a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental foram discutidos pelos deputados com representantes da sociedade. O orçamento de Minas está estimado em 30,5 bilhões de reais. Desse valor, os municípios mineiros devem receber 5,450 bilhões de reais no ano que vem, referentes a repasses de parcelas de tributos como o ICMS e IPVA. A lei que trata do orçamento deve ser aprovada até o final de dezembro. Já na terça-feira, mais de 40 sugestões à Lei Orçamentária da União foram apresentadas pelos mineiros no debate com a presença de deputados da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional. A capital mineira sediou o debate para a região sudeste sobre a lei que trata das receitas e gastos do governo federal. O projeto de lei do presidente da República prevê um total de R$1,5 trilhão em recursos para pagar despesas com pessoal, máquina pública, entre outros gastos. Minas deve receber, só para novos investimentos, 380 milhões de reais. No seminário, a melhoria das estradas e também das universidades federais foram algumas prioridades apontadas. De Belo Horizonte, Roberto Amaral. Esporte. Bom dia, Márcio Sardi. Alfredo, bom dia, Beto. Bom dia, Márcio. Bom, Márcio, vamos falar de séries A, B e C, futebol brasileiro em ritmo de definição, né? Decisão. As três séries estão às vésperas do encerramento. Uhum. Vamos começar de baixo para cima. Ontem o Criciúma deu um importantíssimo passo para voltar à Série B, foi a Paraíba, ganhou do 13 por 3-2, está com 22 pontos e só um desastre natural tira o Criciúma da Série B do ano que vem. Assim como o Ipatinga de Minas Gerais, que ganhou em casa do Bahia por 3-1 e também tem 22 pontos. Os dois times estão 9 pontos na frente de Grêmio Barueri e Ferroviário do Ceará, o Ferroviário que também ganhou ontem por 3-0 do Brasil de Pelotas. Eles estão a 9 pontos desses times, então Ipatinga e Criciúma já podem carimbar suas faixas para a Série B do ano que vem. Legal. De outro lado, o Bahia está muito mal, perdeu mais uma vez ontem, está apenas com apenas 7 pontos. A rodada de ontem foi a 9ª rodada. Hoje ainda tem Grêmio, Barueri e Vitória. O Vitória pode se recuperar nessa Série C. Uhum. E na B, como é que estamos? Na Série B, a rodada de terça-feira foi emocionante. Para a gente ter uma ideia, na Série B, até o 9º colocado, todos têm chances de classificação para a Série A. E a partir do 10º, todos têm risco de cair para a Série C. Então o campeonato está muito equilibrado. Hoje o Atlético Mineiro também só um desastre tira o Atlético Mineiro da Série A. O Atlético Mineiro teria que perder as próximas 3 partidas com vitórias nas próximas 3 rodadas de Sport, Náutico, América do Rio Grande do Norte e Coritiba. Somente essa combinação impossível de resultados tira o Atlético Mineiro da Série A. Então o Galo também já comemorou depois da vitória de terça-feira sobre o São Raimundo em casa por 4-0. O Galo já comemorou o acesso à Série A. É, caiu nesse ano e já está voltando. Dizem que é a melhor fórmula para conseguir voltar, senão enrola, né? É. O outro time que vai voltar, mas dessa vez depois de muito tempo, é o Sport, que está com 61 pontos e também está às vésperas do acesso à Série A. É legal os times nordestinos aí, né? Porque para suprir aí, caso Fortaleza e Santa Cruz realmente caiam, né? É importante ter os times do Nordeste, que sempre casa cheia por lá. Né? E os dois times baianos que estão na terceira divisão, pois é, né? Pois é, mas se vier o Sport e o Náutico, pelo menos, com certeza... Uma representação para o Nordeste, né? Casa cheia por lá, não é isso, Márcio? O Náutico deve subir de novo também, uhum. O Náutico tem 59 pontos, está na terceira colocação. A quarta vaga, que está um pouco complicada ainda, a América do Rio Grande do Norte tem 57 pontos, o meu Coritiba tem 55. A tabela das últimas três rodadas, na verdade, beneficia o Coritiba, que joga duas partidas em casa, uhum. Apesar de serem jogos mais difíceis, enquanto América do Rio Grande do Norte, Náutico e Sport jogam duas fora de casa. Tá certo. Torcer pro seu Coritiba, né, Márcio? Com certeza, muito obrigado. Tá difícil, mas a gente pode tentar. Tá bom. E na Série A ontem o São Paulo morreu de rir, né, sem jogar. O São Paulo praticamente também ganhou o título sem jogar. Ontem com um empate entre o Inter e o Santos por 0-0. Agora o São Paulo está com uma partida a menos, já que joga hoje, mas está 4 pontos na frente do Inter. Hoje, para falar em rebaixamento primeiro, o Santa Cruz já pode matematicamente ser rebaixado à Série B. Para isso, tem que perder em casa para o Cruzeiro e o Fluminense tem que ganhar da Ponte Preta. Aí o Santa Cruz já não tem possibilidades de escapar do rebaixamento. Por sinal, que jogo louco hoje, hein? Fluminense e Ponte Preta, desespero total. Se o Fluminense perde hoje, entra na zona de rebaixamento. Lembrando que quem está à frente do Fluminense é o Palmeiras com 40 pontos, ou seja, 4 pontos à frente do Fluminense. E se ele entrar na zona de rebaixamento, já para sair já fica mais difícil em apenas mais 4 rodadas ou mais 3? Mais 4, né? 4 rodadas. Além de hoje, né? É, hoje é um confronto direto pela última vaga do rebaixamento. O Fluminense tem 36 pontos e a Ponte Preta tem 34. Os outros times que estão lá embaixo são o São Caetano com 31, Fortaleza, 33, perdão, Fortaleza com 31 e o Santa Cruz com 25. Hoje temos 3 jogos, então, Fluminense, Ponte Preta, Santa Cruz e Cruzeiro e São Paulo e Botafogo. Se o São Paulo ganhar do time do nosso querido Canuto, São Paulo já vai abrir 7 pontos de vantagem sobre o Inter, faltando apenas 4 rodadas. Legal, Márcio, para a gente pincelar rapidinho, que já estouramos o nosso horário. 2 mundiais que estão rolando aí, o Brasil vai bem nos 2, né? Mundial de vôlei feminino hoje teve festa. Teve, foi duro. O Brasil 3-2 na China, agora de madrugada, mas ainda assim conseguiu reverter um resultado que era adverso e manteve a liderança do Grupo F na segunda fase da Copa do Mundo. O Brasil está a um passo de classificação para a próxima fase, assim como a Rússia, que também está bem nesse grupo. No outro grupo, a Sérvia é o melhor time. O Brasil ainda continua invicto nesse Mundial de Vôlei Feminino, depois de 5 partidas, 5 vitórias. E o importante dessa vitória sobre a China é que a China foi embora para casa depois dessa, né? Não tem mais chance de classificação. E era um candidato, uma equipe candidata. Exatamente, a China que foi responsável por uma das últimas derrotas do Brasil, do vôlei feminino do Brasil, na história. E no Mundial de Futebol de Areia, o Brasil também sobra. O Brasil joga hoje pelas quartas de final contra o Canadá, que foi uma das surpresas. Todos os jogos das quartas de final acontecem hoje, o do Brasil é às 11 horas, o primeiro é França e Japão, depois também tem Portugal e Bahrein, Portugal que é o nosso algoz no futebol de areia, e também tem Uruguai e Argentina, um clássico sul-americano nas quartas de final do Mundial de Futebol de Areia. O Brasil não tem a melhor campanha. A melhor campanha é de Portugal. Os dois times ganharam as 3 partidas na primeira fase, mas Portugal fez melhor saldo de gols, inclusive porque pegou pela frente as Ilhas Salomão, que foram representantes da Oceania nesse Mundial de Futebol de Areia. Pela primeira vez na história, aliás, um time que não a Austrália ou a Nova Zelândia representou a Oceania numa competição oficial da FIFA. Legal. Voltou para casa mais cedo, apesar de uma vitória surpreendente na primeira fase. Mas é Portugal lá tem a melhor campanha. Porque lá tem muita areia, né? Nas Ilhas Salomão. Obrigado, Márcio. Obrigado. Obrigado, até segunda. Obrigado, Pedro. Obrigado, Beto. Valeu. Previsão do tempo. Céu encoberto com períodos de nublado e com chuva esparsa nesta quinta-feira em Brasília. A temperatura mínima durante a madrugada foi de 19 graus, a máxima não passa dos 24, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nesse momento, 20 graus no plano piloto. A umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 90%. O 80%. 80%. Legal. O sol nasceu às 6 horas e 32 minutos e vai se pôr às 19 horas e 18 minutos. E termina aqui o Câmara Aberta. Com a apresentação de Alfredo Lopes e Beto Rosenberg. Produção de Patrícia Lemos e Soraya Nunes. Edição Alfredo Lopes. Trabalhos técnicos Neurivan Martins. Coordenação Jairo Ribeiro. O Câmara Aberta volta amanhã às 7h30. Outras informações no Câmara Notícia de hora em hora ou logo mais no Câmara em Foco, à 13h30. Você fica agora com o programa Pinga Fogo, apresentado pelo jornalista Inimar Simões. Para você, uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Até amanhã, bom dia. Acabamos de apresentar Câmara Aberta.